Agora o Playboy voltou. Tá passando mal e o remédio é o amor. Aqui se faz, se paga quando o coração ficou. Então aviso, coração é terra. Pede de mim, não pisa. O cheiro dela sai da minha cabeça. Mas me tomou de assalto.